Ainda eu mesmo, deixando o próprio. Ahá. 98. Seguimos em beats de internet, tá ligado? Aquela fé. Ó. Eu sei que eu sou o que tu teme. Ela me disse noite passada que eu sou o motivo que as suas pernas tremem. Eu sei o motivo que as minhas pernas correm. Tu é emotivo, viu a barca e com certeza corre. Normal. Eu sou do tipo que gosta do corte. Se tem mandado disfarçado, descobri vai de bigode. Entendeu? Dessos pesados chame nos bigorna. Dessos de merda chame pros privada. Eu sou do tipo que sorri pra tudo. Eu sou do tipo que vê graça e que já viu graça em tudo. Eu sou do tipo que odeia tudo. Cê só conhece o que eu falo e eu nem falo sobre tudo. E ela por cima nós tirando a roupa. Ainda por cima me fala das outras. Droga, mente maldita fez pensar em outras. Vida maldita não confie nos outros. Nunca, nunca. Corta, é só morrer que nós viramos astros. Nós é cometa, cês comédia, né farinha. Mas adoro um saco, porque a morte é igual um anubicisto. Me faz visita inesperada e diz que não sou mais o mesmo. Porque essas drogas vício igual buceta. Depois de Cristo nada muda, daí tem Judas sobre a missa. E se der merda faça-se de surdo. E se der merda faça-se de mudo. Mancada ali é finjo-me de cego. Minha postura ninguém veste. Eu sou mais eu e não é ego. É o papo reto que tu se alimenta. Olha pra dentro dos meus olhos, sei que você sente me cagando. Ando no solo que meu quem aguenta. Andando no solo para que eu seja culpado dos meus próprios erros. Batendo meta, vida de empresa. Eles batendo cabeça, a famosa vida de desespero. Ainda eu mesmo. É isso, a dura. Cadê a forma que vocês dão processo? Também não sou de bobeira não, tá ligado? Então você não pensa que eu sou de polícia não. Então papo correto mesmo. O papo vai ficar sério mesmo. Pode olhar pra minha cara, vai pintar minha cara mesmo. É o que eu estou. O papo é sério, eu não vou.